próximo botão para cheque do equipamento, senhor. No local. Já foi coordenado com o pessoal do solo da Infraero? Afirmativo. Gente, o ajuste é 1015, temperatura 2.6.5 graus. Informe térmico. Vai informar a terra. Salvador, Rio 9641 voltando. Seria possível o senhor autorizar o nosso pushback contra a guarda para copiar? Autorizado, pushback acionamento, está pronto cópia, Rio 9641. Pronto. Rio 9641, Fortaleza 310, Pesulu 19, decolagem da 28, curva direita, subida Momo, transição Froti, controle 119, decimal 35, aciona 5432. Afirmativo, 9641, Fortaleza 310, Pelota Zulu 19. Decola da 28, com curva direita, na Momo Froti, 1935, controle 5432 e transponda. Rio controle 119, decimal 35, 35, chama pronto táxi, Rio 9641. Positivo, 11935, chamaremos táxi, 9641. Rotan 3179 para o táxi com 1906 POB, autonomia de 4 horas e 30, alterna Galeão. 1906 Galeão 4:30, prossegue Índia e Alfa, ponto espera 28, torre 118, decimal 6, bom final de semana, 3179. Índia Alfa, ponto espera 28, 118, decimal 6, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Chega 5-4 e fala que finalizou o giro. Gente, 5-5-4. São Salvador, Papa Romeo, Alfa Índia Bravo. Papa Romeo, Alfa Índia Bravo. Para a Teresina, aguarde cópia da autorização, prevista Momo, transição Flock. Prevista Momo, Flock, né? O Romeu, Alfa Gabriel. Solo 35514. Prossiga. Para nova autorização, 170 Aracaju, senhor. Permanece, 1705442, o transponder Arum Melinha após decolagem da 28, chame pronto acionamento. Afirmativo, autorização previamente concedida, permanece, 5514 chamará para posto acionamento. 45, transfere 1935, agora é o bom voo. 1935, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Consiga. Possibilidade de coordenar junto com o controle ao centro aí do setor. O Alfa Índia Bravo após decolagem voar direto Petrolina ou Flock. Porque decolando da pista 28 fica meio difícil cumprir a restrição aí das 15 milhas. Então eu vou coordenar. junto ao controle, possibilidade de voar flock após a decolagem. Alfa India Bravo, tá pronto para cópia? Firmante. Alfa India Bravo, Teresina 280, via Pesulu 20. Decolagem da 28, curva direita, subida Momo, transição flock. O controle 119.35, aciona 5472. 29. Autorizado a linha de decolada 28, San 3179. Flock, controle 1935, com transponder 5472. Alinhamento correto, chame pronto acionamento. Alfa India Bravo. Vai reportar. Vai, alfa da Bravo. Rio 9641 para o táxi, 03 a bordo, 2 horas e 50, alternando Natal. 03, 2 e 50 Natal, prossegue Kilo e Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 186, bom voo, Rio 9641. Kilo Alfa 28, torre 186, muito obrigado, um bom fim de semana. Somente, companheiro. Para o prossiga, correção. Mantenha a senhora de movimentos, frequência ali para coordenação e pouso, mais eco delta. De Salvador aos 48, transfere 119 decimal 35 agora, bom voo. Obrigado, bom dia. Patrulha, o TAM 3179. 3179, está em contato radar, vigilância do motel 380 na Gole. São 3153, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8, então 3153. 288, 3153, bom final de semana. Bom. São 1, sentido informação, 350 para Brasília. 340 Brasília, aguarde cópia, prevista Gole Transição Fito 6709, ajuste Mi 15. Isso, agora eu fico 1015, obrigado. Posso, uma ponte espera 028, pronto. Bom dia, livre ingresso de decolagem, vento de 260 graus no 29. Livre ingresso de decolagem, 9641. Bravo, é o solo. Bate, curta. Queria verificar o transponder, se está em stand-by. Negativo. É, gente. Pode dar um reset aqui. 3179, autorizado rumo de Eudes, então 3179. Direto Eudes, 3179. Isso, e chega agora Recife na frequência 128.8. 128.8 com Recife, obrigado. Um bom fim de semana. Linha 41, passa 2 mil pés na sua escuta. Contato radar, a decolagem, vigilância, mantém 3-1 na Momo, Rio, 9641. Autorizado 3-1 na Momo, 709 Abjet, cópia. Prossiga. 76709, Brasília, 340, via Pesulu 17. Decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole, transição ao fito. Controle 119, decimal 35, aciona 5504, 6709. 340, Brasília, autorizado. Pesulu 17, aerovia. Gole ao fito, decola, 28. Primeira esquerda, 1935-5504, 6709. Atendimento correto, chame para um estacionamento, 6709. Chamará. Portal 99 no 1, cópia. Prossiga. Portal 99 no 1, Recife 310 aprovado, Aterisco 58, decolagem 28, curva à direita, subida ar 1, transição Melim. Controle 119 decimal 35, aciona 5471. 4310 Recife, né, Perisco 58, decola pista 28, curva direita, subida Arão, transição Melim, 11935, controle 5471, transponder, total 9911. Correto, chame para um estacionamento, total 9911. Amarelo. Chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, Rio 9641. 12685, bom dia, obrigado. Boa viagem. Tech, acionamento portão 16709. Autorizado, Team Taxi, 6709. Chamará. Posicionamento 35-5 no 4. Chame táxi 35-5 no 4. Assim o farol no 4. O total 9911 agora pronto para o pushback acionamento. Obrigado, chame táxi, total 9911. Falei para o táxi 911. Salvador, bom dia, 3304 Tata, sente do céu, nossa escolha. Então, 3304, na chegada e pitch desta e mantém o nível 040, aguarde LS Zulu, pista 28, ajuste no 015, na 3304. E pitch Zulu da 28, descendo para o 040 com 1015, 3304. Juliette, prossiga. Pátio 5, sonho. Pátio 5, 080, aguarde cópia da autorização para IPAU, confirmando? Só 55 ONA 4 tem 23 a bordo, 3 e 10 de autonomia alterna Salvador. Já na chegada do pitch, aguarde o LS X-Ray, sem LS X-Ray, ajuste 1095, então 3663. Acionou identificação, descendo para 050, chegada e pitch, aguardando ILS, pista 28, 3663. Autorizado até através de 612 e o 5594 acusará quando para prosseguir. Salvador Clarence, American 980, bom dia. American 980, bom dia, stand by sequence. Ok, clearance on request, we'll be ready for departure in 5 minutes. Roger, stand by, expect Aron departure, Malin transition. Aron, Malin transition. papapá, Zulu, Alfa Bravo. Zulu, Alfa Bravo, Ilhéus, aguarde cópia da autorização, confirme estacionamento. 4-4, lá dele. Gente, aguarde cópia da autorização, Zulu, Alfa Bravo. Guardando, Alfa Bravo. Pronto para o táxi 16709, o total de 93, 420 com fins alternativos. O 5594 atingiu através do 612. O 6709, 93, 420, com fins, táxi via Índia e informe antes da Juliette. Que ingressando na Alfa, informe antes da Juliette. Índia, ingressa na Alfa, antes da Juliette, reporta o 6709. O total. Uno Uno, táxi via Kilo e Alfa até o ponto esperado 28, lá torre 18, meia, bom voo. Voo 1349, chame agora Brasília, 12425, Altec, 12655, bom voo, 1349. Um tráfego da Total que está no mesmo perfil de subida e é o número 1. Afirmativo, Ciente, autorizado via Juliette Alfa até o ponto de esperada 28, seguindo o Boeing da Web, o 35594. Antes da Juliette, 6709. Prossegue via Alfa, é o número 2, atenta ao 727 que vai, taxiar, vai ingressar na Alfa via Kilo, o 6709. Ponto de espera 18,6, bom voo. Segue o 727, ponto de espera 18,6. Obrigado, bom trabalho. American 980, American 980, we are ready to copy. 980, split, receive flight level 390. Quero ir para o Whisk 58. É bom no 28. Este recall para o 28. I stand around departure and Melin transition. Salvador departure on frequency 119.35 and Skolk is 5507. Okay, sir, we got most of that. We're clear to receive phase 390, runway 28, right hand turn, our own departure, Melin transition 1935 on the frequency. It was at 5507. Okay, Upper Whiskey 58. Sir, we'd like to change our request. We'd like to request an en route altitude of 15,000 feet, flight level 150, and we'd like to route via Upper Gulf 677. Okay, flight level 150, do you fly? Yes, sir. Flight level 150 and then routing Golf 677 after the departure. Arakaju through there to receive a Golf 677. 6 miles southwest, Juliette, pronta a cópia? Ok, adiante. Juliette autorizado, Serra Novembro, Índia Uniforme, nível 80, planeado. Decolagem 17, curva direita, pós Goleval, saída Goleval, pós direto. Controle 1935, transponder 5475. Para Serra Novembro, Índia Uniforme, 010, planeado, decolando ao 97, curva direita, na Goleval, direto. Controle 1193, transponder 5475. 7, correto. Foi direto nesse. 45, chame o ator. Estacionamento táxi. Até 3.000, até 3.663. Para 3.000 pés, 3.663. Salvador, Zulu Alfa Bravo, permanece na guarda. Alfa Bravo, confirme a altitude e o tipo de equipamento. Então, grupo Zulu Experimental, Romeu Vitor 10, altitude 1.000 pés. Está pronto para a cópia, o Zulu Alfa Bravo? Pronto para a cópia. Zulu Alfa Bravo autorizado e leu a 1.000 pés, AGL, decolagem da 17, sabe corredor axé, controle 1935, acione transponder 5512. Autorizado logo, meu pé da fé, fica 17 por direita, 935532 é o transponder. Zulu Alfa Bravo, transponder 5512. 5512, Zulu Alfa Bravo. Para 18. Positivo, é o 67 09. Vamos ter posição aí agora. Tem condições de colégio imediato sem parada? Afirmativa. Sem parada então, tá? Ingressa sem parada, tô com a aeronave da Polo agora, ó, 6 milhas pra pouso, certo? Tem que ingressar e decolar sem parada, Viet 6709. Afirmativa, vai ingressar e tá autorizada a decolagem, 6709. Confirm Mesa, now leaving 300 to fly level 360. 09. Muito bom dia, trip 5514, aproxima-se o ponto, espera da 28, pronto. Bom dia, trip, mantenha a posição e aguarde seu ingresso. Mantê-la, o 5514. Estou em Salvador, bom dia, TAM 3304, posto externo, baixo chamada visual. Bom dia, 3304, continue a aproximação, atente que os últimos 90 metros da pista 1, ou melhor, da pista 20, os últimos 20, 90 metros da pista 28 estão fechados. A 737 do MJET decolando agora da pista 10, agora de pista livre. Atente os últimos 90 metros, visual policial 3304.